Panorama Agrícola para 15 de novembro de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Um abraço especial para você, nosso ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é dia 15 de novembro, terça-feira de lua cheia. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: pediu emprestado, cuidado para não virar escravo. Na dica desta terça-feira, cultive amigos. Aberta inscrição para jovem rural fazer estágio na Alemanha. Na entrevista, presidente da IPAGRE fala sobre os 20 anos da empresa de pesquisa agropecuária Extensão Rural de Santa Catarina. Participe aqui do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 e deixe o seu recado. Ou envie e-mail para panoramaagricola@ipagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, não deixe de cultivar amizades. Compartilhe sentimentos e valores. Troque experiências, passeie, faça excursões, viaje. Se possível, faça um trabalho voluntário. É hora das notícias. Estão abertas as inscrições para jovens rurais que desejam fazer estágio na Alemanha entre os anos de 2012 e 2013. As inscrições para os interessados em qualquer área do setor primário, por um período de um ano morando em propriedades agrícolas previamente escolhidas na região sul da Alemanha, devem ser feitas por meio do site www.afebrae.com.br até o dia 15 de janeiro de 2012. Você pode obter outras informações no escritório municipal da IPAGRE. São pré-requisitos para inscrição que o candidato ou a candidata tenha entre 18 e 25 anos, seja solteiro ou solteira, tenha também nível técnico ou experiência na atividade agrícola e tem ainda conhecimento da língua alemã. Esse estágio para jovens rurais na Alemanha é viabilizado por meio de uma parceria que envolve a EPAGRE, a Secretaria de Estado da Agricultura, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado, a FETAESC, e a Associação de Fomento de Estágios de Brasileiros no Exterior, a AFEBRAE. Até 15 de janeiro de 2012, então, as inscrições para jovens rurais que desejam fazer estágio na Alemanha por meio desse site, www.afebrae.com.br. A FEBRAE é a Associação de Fomento de Estágios de Brasileiros no Exterior. A farinha de mandioca terá novos padrões de classificação em março próximo. O Ministério da Agricultura publicou a Instrução Normativa 52, que atualiza critérios usados para identificar os tipos do produto comercializado no Brasil. As novas recomendações para determinar a qualidade da farinha são bem mais rígidas. O texto inclui todas as farinhas de mandioca produzidas aqui no país. O padrão antigo não contemplava, por exemplo, farinhas de ótima qualidade que já estavam no mercado e não se enquadravam nas classificações existentes. Além disso, o novo regulamento técnico simplifica o padrão atual, reduzindo o tempo e o número de análises exigidas para a classificação da farinha de mandioca. O último levantamento do IBGE mostra que até setembro deste ano foram produzidas 26 milhões e 100 mil toneladas de mandioca no Brasil. O país é o segundo maior produtor mundial, ficando atrás apenas da Nigéria. A extração da fécula de mandioca, principal subproduto da raiz, superou as 583 mil toneladas no ano de 2009. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola entrevista o presidente da IPAG, Luiz Ademir Resma, sobre os 20 anos da empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina. Qual a programação neste mês de novembro em função desses 20 anos, presidente? Nós recebemos um reconhecimento da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e no dia 22 nós teremos uma homenagem, uma sessão solene em homenagem aos 20 anos da IPAG. Todos, não sei se todos os ouvintes sabem, mas a IPAG nasceu da fusão da Caresc com a Impasc e mais com a Carpesc, que surgiu a IPAG. E faz 20 anos que tem essa união dessas empresas no sentido de alocar em um só espaço a questão da extensão e da pesquisa em Santa Catarina. Então nós estaremos agora na próxima semana, durante toda essa semana, comemorando esses 20 anos, o que para nós é uma satisfação, pois vai demonstrar à sociedade catarinense a importância de todo esse segmento que nós achamos de suma importância para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária e da pesca em Santa Catarina. Além desse evento na Assembleia Legislativa do Estado, alguma outra ação programada, presidente? Nós estaremos durante aquela semana fazendo várias ações nas gerências regionais, nas estações experimentais, com os próprios funcionários, ou seja, com a Casa e Pagre, mas também estaremos aqui na sede fazendo alguma reunião, uma reunião dos gerentes, dos chefes de estação, para rememorar e também cada vez mais deixar marcado a questão dos 20 anos da empresa. Pois é de suma importância essa marca de nós colocarmos à sociedade catarinense o nosso trabalho nesses últimos 20 anos. Na sua avaliação, presidente Resma, qual é hoje o grande desafio da pesquisa e da extensão rural em Santa Catarina? O grande desafio é buscar inovação, não só inovação na melhoria, no melhoramento, mas também buscar a interface entre a pesquisa e extensão. Ou seja, é aquela velha história como a gente sempre conversa com os ouvintes aí lá do interior. É que nós precisamos trazer uma inovação para baixar os custos de produção. E baixando o custo de produção, dando mais humanismo ao trabalho rural, com certeza nós estaremos atendendo fortemente as demandas, ou seja, as necessidades do nosso agricultor e do nosso pescador em Santa Catarina. Bem, até aqui, sem dúvida, não resta dúvida nenhuma, foram 20 anos de sucesso. A IPAG, a empresa, é reconhecida em todo o Brasil como uma empresa de excelência. O que prospectar para os próximos 20 anos, presidente Resma? Muito trabalho mesmo, porque os desafios continuam no dia a dia e as necessidades são maiores ainda. É só nós pensarmos, há 20 anos atrás, não tínhamos o computador, não tínhamos o crédito rural com tantas facilidades, nós não tínhamos tão boas máquinas como tem hoje e com certeza absoluta, nos próximos anos nós teremos desafios maiores ainda. E aí vai o nosso trabalho de pesquisa e de extensão rural, levando todo esse reconhecimento, e reconhecimento principalmente aos funcionários, e vale a pena a gente também aproveitar esse momento para parabenizar todos os funcionários, os mais de 2.300 funcionários da IPAGRE que fazem parte do nosso corpo técnico. E parabéns a todos, com certeza a sociedade catarinense agradece o empenhamento de cada um no sentido de cada vez mais difundir e se fazer a aplicação de novas tecnologias e novas inovação em todo o estado de Santa Catarina. Falou aqui no Panorama Agrícola o presidente da IPAG, Luiz Ademir Resma. Presidente, muito obrigado pelas suas informações. Um bom café e um bom dia a todos. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. O campo é tua morada, onde sabes trabalhar. Conheces teus afazeres, és o senhor do lugar. Quem no campo permanece, tem água boa vontade, tem vizinhos, tem amigos, coisas raras na cidade. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. Apoio